galera, bem-vindos ao segundo Servifante Podcast. E na nossa segunda edição, a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas histórias de multiplayer, as nossas jogatinas online, com os amigos em casa, com os irmãos, nos fliperamas e onde mais for. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jonas. Opa, Eugênio, Gustavo. E aí, galera, aqui é o Gedu, beleza? E o Gabriel. Aí sim. E é isso aí, galera. Então, o Jonas e o Eugênio, vocês conhecem da primeira edição, e hoje a gente tem a participação especial aí dos nossos amigos, o Gedu e o Gabriel. Então, vamos lá, vamos conversar sobre multiplayer. Valendo! Então tá, galera. É o seguinte, vamos conversando um pouquinho aí sobre as nossas primeiras experiências com multiplayer, né? Que geralmente até não foram nos online, nos computadores, porque a maioria aqui começou jogando antes disso, né? Uhum. Sim, sim. E é isso aí, né, cara? Geralmente era o videogame ali, dois controles e, quando muito, tinha quatro controles, né, cara? O que era mais difícil. Bom, eu posso dizer o seguinte, eu me acostumei a jogar com meu irmão, né? Quando tinha... Meu primeiro videogame, na verdade, foi o Atari, mas o meu irmão nasceu depois disso. Logo depois a gente teve o Mega Drive e o multiplayer naquela época era juntar o pessoal em casa, né? Ou jogar na casa dos amigos, o que é muito divertido também, né, cara? O multiplayer naquela época era dar voz pro outro, né? É isso aí, cara. Às vezes o multiplayer era de um jogador e dividir o controle, né, cara? Ver quem fazia o melhor score. O Super Mario, na época, começa com o Mario, termina com o Luigi, uma vez de cada, esperando o cara fazer a mesma coisa que tu já fez. É isso aí, cara. Agora a Nintendo entrou com uma proposta nova ali com o New Super Mario Bros, que é legal, né, cara? É bem divertido. O pessoal fala que é um jogo difícil de fechar no multiplayer, assim, é. Fala que é um jogo que, quando as fases mais difíceis são difíceis pra fazer com mais de uma pessoa, a não ser que todo mundo jogue bem. Mas é uma questão de jogo, pelo menos é divertido, né, cara? Cara, é um derrubando o outro, um joga o outro sem querer, segura na cabeça, joga na lava. É uma loucurada, cara. É isso que é o canal, isso que é a diversão que conta, cara. É isso aí. E assim, cara, o que eu lembro de jogar com meu irmão, assim, claro, ele era muito pequeno, então sempre aquela coisa de... Ah, agora é minha vez, um de cada vez, aí o cara já pula a vez do outro e quer jogar de novo, né, cara? E. Clássico. É uma coisa engraçada que na sala que eu jogava, a TV ficava no armário embaixo e o Mega Drive ficava na parte de cima, perto da televisão, que fica na lateral, na parede lateral à nossa esquerda, né? Só que mais à frente. À frente. Então todos aqueles fios, cara, não era a época mais do controle wireless, era tudo ali, fiozão, atravessando a sala. E como meu irmão era pequeno, José, ele tava sentado, vamos supor, do meu lado esquerdo, e às vezes ele saía correndo, cara, e, nossa, era todos os fios enrolados, cara. Mega Drive caiu com um salto triplo, mortal carpado de ponta no chão umas quatro vezes, pelo menos, que eu lembro, tá ligado? Tipo, queda de fios. No mínimo, é assim, uma fita virada pro chão, assim, ó, tá ligado? E tipo, cara, era com certeza. Como é que funcionava? Né? Bizarro, assim, toda hora. É foda, né? Gente, cara, e o Mega Drive, cara? Meu Mega Drive, uma vez eu tive que mandar pra conserto porque a fita do Sonic não saía do videogame, cara. Soldou, cara. De uma maneira que não tinha quem puxasse, cara. E o medo de quebrar ela tava grande e não tinha como, cara. Todo mundo da família tentando puxar. A Excalibur ali não saiu de jeito nenhum. Tivemos que mandar tirar no cara que consertava, abriu o bicho ali, sei lá, cara. E conseguiu tirar a fita do Sonic. Puta merda. Que foi também uma das minhas primeiras experiências multiplayer, né? Jogar com o Sonic, enquanto meu irmão nunca me alcançava com o Tails no Sonic 2. Só deixa ele pra trás. Cara, da minha experiência multiplayer, cara, é Double Dragon Master System, cara. Nossa, eu ia falar. Ali é sagrado, cara. Ali é sagrado. O jogo, pra mim, cara, era uma dificuldade insana, cara. Entendeu? Não tinha voadora que resolvesse daquela bronca, tá ligado? Sempre o cara morria, tinha no final. We'll be right back. cara, esses jogos do Beat'em Up, até eu tava jogando com o Eugênio esses dias, né, Eugênio? Ontem. Dragon Man, que é um remake do Double Dragon pra Play 3, né? Ele teve grátis aí na PSN. Cara, é um jogão, o remake vale a pena ver e tal. E até tem a opção, né, de habilitar o dano no adversário, tá ligado, Jonas? Galera. Bah, massa. Uhum. Isso aí, dando no adversário, acho que outro jogo que todo mundo vai lembrar. Né? Né, cara? É o Battletoads. Nossa, pra... remake, por favor. Remake de Battletoads, cara. Nossa, vou mandar uma carta pra essa empresa, cara, por favor. Aquelas porradas que a mão do cara ficava gigante, meu Deus. Muito foda. Pode crer, cara. Esse é, pelo menos pra mim, isso é normal dos jogos da minha infância, né? Não fechava nada, porque era impossível. Uhum. Era muito difícil, cara. As três primeiras fases de cor, tá ligado? É, exatamente. Quarta fase, quem aí deixava ligado o videogame de noite aí pra continuar no outro dia, cara? Nossa, já fiz isso muitas vezes, cara. Cara, curte só. Lá em São Paulo, eu e meu primo, a gente jogava Top Gear 2, cara, no Mega Drive. Nossa. Mas eu não sei se era tanta que a gente não pegava password, tá ligado? E aí virava de madrugada, de ele ligado, e quem Top Gear já continuava jogando, cara. Top Gear, cara. Só assim pra gente ficar, cara. Não, era só pra Super Nintendo? Não, mas negativo. Também, cara. Negativo. Tinha pra Mega Drive também, cara. É. A gente jogava de um, cara, tá ligado? De um player, não cansava ou entrava, cara, pra poder fechar o jogo, cara, que era foda, cara. Se eles salvassem nada, isso, cara. Era massa. É, e, só pra complementar, você falou Battletoads é da, agora, pra mim, já quase morta Rare Software, né? A Rare, que fez o Kong e tudo mais, quem sabe aí. Banjo-Kazooie, acho que Consiste Zelda chegou, era da Rare também. Não, Zelda não. E agora faz Kinect Sports, né, cara? Massa pra caralho. Cara, Battletoads é um jogo que o fato de tu ficar dando no teu amigo, cara... Nossa, espancava a cabeça do amigo sem querer. Enfiava um pedaço gigante. Nossa, cara. Não acertava no inimigo, era pedaço do amigo. Nossa. Cara, tinha uma variação do Battletoads, que era Battletoads e Double Dragon, se não me engano. Esse era bem fraco, eu acho, né? Sim. Era massa, vocês achavam? Eu achava bem chato esse jogo aí. Eu acho que eu joguei... Era bem fraquinho. É, achei que não casou uma coisa na outra e ficou meio... Ficou meio estranho. É, os caras começaram por junto, não deu liga. Eu lembro que a terceira fase era um negócio de moto que era impossível. Aí o cara só jogava até a terceira, não tinha como passar. Quatro motos não dava. O cara perderam a missão ali, cara. Não tem como, cara. E assim, cara, pô, eu lembro de jogar o Mega Drive ali que eu tava falando, mas eu não lembro muito os jogos, assim. Até eu tinha mais jogos de um player, então acabava fazendo essa coisa de passar o controle e a gente ir fechando. Ah, eu tinha um jogo que o multiplayer era animal, cara. E esse jogo também, assim, ó, remake, por favor, Road Rash do Mega Drive, cara. Nossa. O gritão que o cara dava quando caía. Holy Grail. Ele não caía, ele era catapultado. É. Cara, de Road Rash, quanto tá? Aconteceu. A moto preta era violenta, hein? 300. De hash da hora. Nossa, cara, eu tava 350 por hora. Aí vocês lembram que tinha umas plaquinhas pequenininhas no canto da estrada, assim? Rapaz, encostei no mato aquela, cara. Mas o boneco voou, cara. Voou assim, ó. Aí passou da linha de chegar first place, tá ligado? First player, né? Braceira. Fiquei braceira direto e puta merda, né? Rock and Roll Racing. Tinha muita coisa boa. Rock and Roll Racing, cara. Nossa, pode ser também. É muito bom, cara. Saiu um remake aí também, que eu não sei se rendeu alguma coisa. Não, o remake eu não soube dele ter saído, cara. Eu era só que era um demo, um vídeo que rolou aí na internet. É, eles estavam fazendo ainda. Era da Blizzard, não sei se era isso. Não. Era fã, cara. Não oficial, né? E o pessoal tá fazendo lá, tipo, fizeram aí o remake do Half-Life 1, Black Mesa, que ficou animal, eu joguei, ficou muito. E estão fazendo aí o remake de Rock'n'Roll Racing 3D, parece legal. E, bom, cara, outra coisa muito feia, assim, que lembro muito bem, é que negócio de pedrama, cara, eu acho que a era de Fighter 2, que foi o boom do fliperama, meu Deus, né? Não, não tem como não lembrar, cara. Então, versus player. Ah, não. Assim, assim que foi lançado o Street Fighter 2, aquele frenesi, aquela febre, né, cara? Eu lembro, cara, a fila de manhã no fliperama. A galera acordada às 7h30 na porta do fliperama, esperando o cara abrir. E a hora que abria, pô, assim, o cara versus fight no fliperama, aquela coisa, né? Tava ali jogando, sozinho, era pequeno, né? Tava de boa. Aí aquela galera maior, mais mal encarada, vinha alguém, entrava no meio do teu jogo, né? Hadouken! Hadouken! Hadouken! Bom, isso aí que a gente tava falando, né, galera? Depois de alguns problemas técnicos sobre o Street Fighter na praia. E, pô, cara, uma historinha que eu lembro aí, que é uma coisa que sempre acontecia, acho que todo mundo, então, que o cara tava ali, né, jogando de boa, e chegava um cara maior, mais velho, mais encarnado do fliperama, botava a ficha. Pá, here comes a new challenger, tá ligado? Aí, cara, terror. O cara, sério, uma vez eu tava jogando, aí vem um cara, botou... Eu nem vi o cara chegar, só vi o Here Comes a New Challenger, pó, na tela, tá ligado? Aí, porra, eu olhei o cara duas vezes meu tamanho na época, né? Aí, cara, primeiro round, o cara brincando, eu acho, né? Aí comecei a bater mais e tal, aí acho que ele ganhou, foi uma coisa assim. Aí, porra, aí eu já meio desanimado, né? Puta, perdi minha ficha, né, cara? Foda. O pai só dava uma ficha pro cara, tá ligado? Ainda ia perder a ficha, né? Aí, segundo round, eu de, sei lá, Ken, que eu sempre gostei de jogar de Ken, e Hadouken até lá, só dava Hadouken. Cara, ganhei o round, velho. Daí, assim, ó, já tinha uma galerinha atrás olhando, né, que devia ser os amigos do cara ali, tá ligado? Com porrete na mão, corrente, soqueira. Os caras do Warriors, tá ligado? Aquele filme do Warriors, tá ligado? Atrás, pronto pra pegar o cara depois. Aí, cara... Usavam corrente, né? Provavelmente usavam corrente. É, normal. Aí... É aqueles gangster, aqueles punk de filme antigo, tá ligado? Que eu chamo de... Punk do Rococó. Punk, não, punk Sérgio Malandro, que eles não basta roubar. Eles dizem, yeah, vou te roubar. Tá desesperado, imita o macaco. Aí, cara, segundo round, pancadaria, pá, cara, ganhei, velho. Tipo assim, eu com uns 12 anos, não sei, e o cara muito mais velho. 10 anos, aí, cara, só sério, cara. Eu peguei e saí correndo. fui embora, tá? Né? Disparei, mas rapaz, agora deu, né, cara? E o medo. Minha vida vale mais que uma partida do Street Fighter, cara. Olha, que gente que não, hein? Ah, eu tô aqui hoje, né, cara? Não sei os outros. Cara, eu lembro disso aí, principalmente no arcade, quando via o X-Men vs Street Fighter, que foi o primeiro geração daqueles crossovers da Capcom. Oh, cara, o que tinha filhinha de neguinho entrando ali, botando ficha e atirando um, tirava outro, e a gente tudo na praia olhando ali e tudo mais. E quando veio um bicho, já botava o cursor pra cima, já tirava o Akuma de secreto. Ó, era violento. Nossa senhora. Era violento. Aí tu vinha aqueles bem apelão que já botava o Ryu Ken ou o Ryu Akuma e tudo mais, aí quando venceu, ih, botou dois tocando o tiro, tu vai tomar uma na bunda. Cara, agora eu quero saber quem aqui é true e jogou Street Fighter de rodoviária. Não tô ligado, cara. Minha mãe não deixava ir nesses ambientes. Cara, Street Fighter de rodoviária, cara, era uns arcade com cópia do Street Fighter, cara. Só que mal feito. Assim, é do Street Fighter, mas o cara que copiou lá e tinha que mexia na programação. Sim, cara, sim. Soltava sim. Hadouken do ar quando não tinha Hadouken no ar, né? Foram eles que inventaram Hadouken no ar. É, rapaz. vários golpes bizarros, rapaz. O cara da Shoryuken vinha uma parede de fogo junto, cara. Eu vi desses aí. Esse eu tô ligado. E os caras iam mudando de cor da roupa durante a partida. Nossa. Oh, meu Deus, cara. Era violento. Bizarro, hein? Bizarro. Eu lembro que tinha até um amigo meu que queria comprar uma fita dessa aí, cara. Por causa que é mais massa do que o original. É, isso aí é na época que o original, um dos grandes ovos de Páscoa, easter eggs do original, era tu lutar com dois rios, né? Eu lembro que na praia, na locadora, era o assunto, né, cara? Como lutar com dois rios, tá ligado? Tinha o rio com a roupa preta, né? Aham. Não, na verdade, era como lutar com dois rios com a roupa igual. Esse era o esquema. Nossa! Tinha esse esquema aí, velho. Era foda, cara. Esse aí era... Os cheats. Os cheaters do Street Fighter 2. Ah, rendeu muito, né, cara? Mas assim, cara, também falando... Não adianta. O cara, pra pegar a história de videogame, é tudo é versus player mesmo. Né? O cara vai pegar pelo... O cara vai pegar pelo Sony. É sempre um contra outro. Esse negócio multiplayer acabou surgindo lá pra frente. Salvo, assim, aqueles cartuchos que eles faziam, assim, com adaptação pra quatro jogadores, que tinham o Super Nintendo e o Mega Drive, que tinha os multitap pra jogar o NBA Jam em 4. Ah, sim. Ah, cara, mas uma experiência que eu tive de fliperama, cara, foi o Cadillac Dinossauro, cara. Três player, tá certo? Cara, era insano, cara. Nossa, vocês são muito da hora aquele jogo lá, cara. Era um jogo muito bacana, cara. É. Esse jogo aí, e assim, acho que a gente falou dos multiplayers versus, né, cara? Mas também tinha muito multiplayer cooperativo, né, Jonas? Sim, essa é uma questão que acontece. O cara tava ali jogando sozinho, vinha um cara, geralmente vinha pra te ajudar, né, cara? Com certeza. E era bacana isso daí, cara. Isso daí era uma parte legal. Pô, outro, acho que aquele jogo dos Simpsons também dava de jogar em vários, né? Clássico. Sim, sim, sim. Aí, cara, meu Deus. Tu via os arcades já com três controles e tu já te animava. Pô, era da hora, cara. Era da hora. Ah, joguei, pô, cara, eu jogava muito esses fliperamas aí no arcade. Tartarugas Ninja, né, cara? É, pô! Melhor. Tartarugas Ninja tinha de quatro frouxo. Era da hora, cara. Eu joguei muito em fliperama, assim, eu lembro que final do ano, quando a gente viajava muito no Rio Grande do Sul e passava por Porto Alegre, e, pô, o shopping lá tinha um fliperama que nem se compara com o que a gente tinha aqui, né, cara? Pelo menos a maior parte, assim. Então, era o... Assim, era o ano inteiro a expectativa de viajar em Porto Alegre, tá ligado? Porto Alegre, eu acho... Não, diga qual que é. Ah, eu jogava no shopping, não lembro qual deles, acho que era o Praia de Belas. E, puta, cara, tinha muito arcade bom lá. Tinha esses, falando de multiplayer, né? Tinha tudo isso aí, cara. Tinha Tartaruga Ninja, tinha todos Simpsons, todos os beat'em up, cara. Cara, eu, assim, multiplayer, o mais violento que eu já vi, tá? Foi quando eu tinha 12 anos, fui pra São Paulo. E lá no shopping de São Paulo, não me recordo qual, eu vi... Eu acho que eram 8 máquinas de Daytona e USA ligados. Tinha até o carro preto e o branco, que eu nunca tinha visto a cor deles. Nossa senhora. Cara, 8, louco, cara. 8. Era insano, cara. Tu vê todas aquelas máquinas, uma do lado da outra, todas sincronizadas. Esse jogo tinha uma coisa triste, né, cara? Porque tu jogava em 2 player, cara. Quem chegasse segundo perdia, né, cara? É verdade. Já era fatal, né, cara? Não tinha erro, cara. Alguém ia sair perdendo nessa história, né? Uhum. Não, mas eu fiquei emocionado. Pena que na época não tinha máquina digital, senão eu tirava uma foto daqui e dali. Nesse tempo também eu curtia aquele São Francisco Rush, cara. Não sei se alguém jogou. Joguei, mas era mais individual aquele. Ah, era bem individual, cara. Eu achava mais individual, mas quando rolava em 2, cara, era uma briga feia, cara. É, arcades bons, por exemplo. A gente tinha aquele Sega Rally que era muito legal, era um jogo bem técnico. As máquinas, elas já vinham em combo, né? Então, tu vendo, já fazia a interação dos dois carros ali, cada um na sua tela. Já vinha pronto pra isso, né, cara? Uhum. Eu te digo mais, tu via sempre máquinas em 2, não via individual. É isso aí. Agora, sim, um jogo que eu joguei muito multiplayer, que era animal, que era no começo do PC, era o Worms, né, cara? Worms, acho que marca o multiplayer do PC. Cara, né? Esse aí, não, assim, ó, pausa pra uma homenagem ao Worms, que tá aí ainda, né, cara, no mercado, não morreu, mas assim, com licença, estamos falando de Worms. Você que tá me ouvindo que não jogou Worms, vai tomar um... Toma! Deu, tá bom. Não, cara, Worms, assim, ó, eu lembro quando que eu conheci o Worms. Eu fazia uma escola de inglês aqui na minha cidade e, cara, daí... Foi bem na época que eu descobri, né, cara? Aí, bom, depois baixei no computador e tal, mas, cara, o intervalo da aula era de inglês, que a escola de inglês tinha computador pra entrar na internet, conversar inglês com as pessoas pelo mundo, né, cara? Rapaz, era o Worms comendo solto, tá ligado? Era animal, cara. Cara, mas na época não era multiplayer ainda, né? Mas, olha, era? É multiplayer que eu digo online, assim. Era não. Os dois era na mesma máquina, computador. Né? Claro. Ele mas era um jogo pra ser jogado multiplayer, né? Tu não jogava. Sim, porque tu controla os dois times, né? Senão tu ia jogar contra o computador, que calcula o vento perfeito, joga granada lá no cantinho, sacanagem. Eu não lembro nem se no Arms 1 tinha esse negócio de computador. Tinha. Sim. É. Mas eu lembro que era o legal do Arms que a gente fazia, que a gente não tinha limitação de tempo, nem de turbo no 1, né? E aí a gente fazia castelo primeiro, fazia fortaleza pra depois começar a guerra. É clássica, né? Botava aqueles concreto atravessado. Né? É. Virava Angry Birds. Muito foda. Eu lembro uma jogada que eu fui jogando com um amigo meu já no prédio, assim, na casa dele. Cara, o cara pegou, clássico, né? Ficou um contra um. Uma minhoquinha minha e uma minhoquinha dele. X1 no ar. Vitor Street Fighter. Aí, cara, o cara pegou a britadeira e se enterrou, cara. No Orbs 1, que era pixelzão, o cara se enterrou ali uma linha reta, tá ligado? Animal. Aí, porra, né, cara? Daí não tinha como chegar no cara. Não lembro, pelo cenário ali, não dava pra chegar nele. Aí, cara, eu peguei uma granada normal daquelas e vou tacar a granada, né, cara, até acertar. Cara, como se diz no golfe, one in a hole. Aqui, ó. Pá, bolinha no buraco, mas nem quicou, cara. Foi direto. E aí, quem disse que o cara ia escapar, né, cara? Tomou na cabeça, todo dano. Pá, na cabeça. Oh, aleluia! Nossa. Oh, melhor arma do Orbs, granada santa, né? Disparado, quem conta? Ah, super carneiro, cara. Eu não troco super carneiro por nada, cara. Também. A corda ninja também, que dá pra fazer tipo Homem-Aranha, assim. Tu vai jogando uma, depois outra, vai indo atravessando o cenário inteiro. É muito massa. Foda, corda ninja. A melhor arma é o taco, né, cara? Taco. Não, taco. Na verdade, a melhor arma mesmo é a cutucada, né? Cara, na beira do precipício. Pula pirata. Ah, mas o taco é massa que o bichinho quicava na água se tu batesse reto, cara. Aí tá rolava um minigame dentro do jogo, né, cara? O bichinho quicava, fazia peixinho. Musiquinha do beisebol clássica aí. Música. E, cara, puta, mas a granada santa é a minha preferida, vou dizer, que é referência a Monty Python, né? Total, né? Quem não conhece, por favor, conheça. Vejam o filme Monty Python. Não, vai ter algum link aí no post pra pessoa ver pelo menos a referência do filme aí, porque isso aí é muito clássico, cara, pelo amor de Deus. Tão clássico quanto o Worms aí e a granada santa. Verdade. Já incorporou a cultura popular. Não tão popular, mas é algum tipo de cultura. Caras, agora sim, ó, um jogo que marcou demais assim, a minha questão multiplayer, cara, foi o Perfect Dark do Nintendo 64, cara. Puta, esse eu não joguei, cara. Esse tu vai ter que falar. Cara, eu joguei assim, horrores, cara. Tinha um colega meu aqui perto do meu bairro que eu moro aqui, cara, que ele tinha e se reunia em 8, cara, pra jogar, cara. Pô, muito aí bom. O que acontece? Era 4x4 e aquelas telinhas dividida. Ô, Jonas, beleza. Desculpa te interromper, até dá uma explicada. Até dá uma explicada como é que é basicamente o jogo, assim, porque tem muita gente que não conhece, né, cara? Então, dá uma explicada assim, jogo, como é que ele é. Uhum, o Perfect Dark, se tu parar pra ver, cara, parar pra comparar. Tu compara bem assim com o James Bond, cara. Certo. A gente jogava, né? jogava muito o e tal. Então, era o mesmo esqueminha. Só que acontece que a protagonista ele era uma mulher, né, cara? E a quantidade de armas era absurda, cara. Tinha muita arma, cara. E o que acontece? Quando tu jogava multiplayer, cara, tu podia colocar as 4 pessoas, mas, por exemplo, uns 8 simulantes, tá ligado? 10 simulantes. A gente ficava naquela correria dentro do cenário, cara. E aquela galera correndo de um lado pro outro que nem os loucos, sabe? Certo. Da hora. Tinha uma arma. Multiplayer de tiro. Multiplayer de tiro. Tinha uma arma bendita lá, cara, que era laptop gun, cara. Tu usava ela tanto como uma metralhadora, ou como tu instalava ela como na parede, tá ligado? Com câmera de vigilância. Quem passava na frente matava todo mundo, cara. Uhum. Nossa, que loucura. Cara, esse jogo aí rendeu berros e discussões. Nossa, até hoje se for jogar de novo, cara, com certeza. Muita inimizade. É, mas cara, acho que o jogo do Nintendo 64, mesmo multiplayer, é GoldenEye, né? É verdade, cara. Esse aí. Não, cara, eu joguei, cara, também. Joguei. É da mesma linha, assim, a gente se matava também do mesmo jeito. A gente jogou muito, acho, na época, né, Gabriel? Jogava lá no Rodrigo. Jogar um amigo nosso. Sexta-feira era sexta-feira, alegria, né? GoldenEye até não aguentar mais jogar, até o dedo esfolar, porque aquele analógico bizarro do 64 lá, tirava o couro do dedo do cara. Nintendo e seus controles bizarros, com licença, né, cara? E o máximo que o cara, assim, ó, era quatro numa telinha, né? Um vendo o outro, né, sabendo exatamente onde o cara tava. Telando direto. Não tinha como não telar, né, cara? Pô, tava do lado, né? Cara, eu já lembro de ter jogado... Eu já lembro de ter jogado FPS em dois, cara, de a gente pegar e colocar, tipo, uma cadeira bloqueando a visão, um jogando deitado e outro em pé, pra um não ver a tela do outro, cara. Meu Deus, cara. Dividindo-se certinho a visão, o cara com a barriga no chão, assim, as perninhas levantadas. Pra não poder ter lá, cara, foda. Que merda. É, isso aí é que nem o futebolzinho aí com um amigo na sala, o pênalti, né, cara? Camiseta e tal, e o cara vira de lado, filha da puta, na hora sempre olha, né, cara? Isso aí é normal, né, cara? Não tem como. Ó, ter lá, acho que todo mundo aqui entrou numa lan house maldita pra jogar um CS, né? Puta merda, isso aí foi uma praga dos videogames. Praga que eu digo porque espalhou que nem o demônio isso aí, né, cara? Por favor, todo mundo. É, porque o jogo era bom. O jogo era bom. Bom, e assim, a gente comentou no último cast que Half-Life e o CS feito na Source Engine, ou seja, era um mod, né? Uma modificação do Half-Life 1, depois do Half-Life 2 e tal. Então, porque assim, tem gente que não sabia, cara, na época. Eu lembro que tem gente que falava que Half-Life era muito copiado de CS, cara. isso aí era. Era não fazer o que... Mas eu joguei pouco CS na Lan House, assim, cara. Era aquela coisa, sempre tinha... Assim, eu já era um pouco maior, assim, era 10 anos, e sempre tinha um molequinho do lado... Come as armas, cadê vai ali? Agora atira naquele cara. Ah, tomar no rabo, cara. Vontade de dar um peteleco. Aí foi uma febre federal, né, cara? Todo mundo jogando CS, meu Deus... Eu vou ser rebelde, não vou jogar essa porra aí não, cara. Não joguei. Acho que depende muito da... Não joguei quase nada, mas o jogo é bom sim. Claro. Tem umas roubalheiras foda no jogo, né, cara? A galera... Quando descobriram a história do sniper pra Desert Eagle lá, aquela roubalheira que tu mira com o sniper, muda a arma pra Desert Eagle, que é o dano mais forte do jogo, e ele fica na mira perfeita e dá na cabeça e headshot de Desert Eagle. Era um negócio assim, muito sem noção, né, cara? Nossa senhora, cara, nunca tinha ouvido falar dessa história, cara. Nossa, cara, eu vi, começaram a fazer isso e era só o que faziam, cara. Impressionante. Meu Deus, cara. Sei lá se depois foi corrigido isso, eu não sei, cara, mas teve uma época que tinha esse bug. Bug não, né? Não foi corrigido. Eu tenho um amigo meu que tem uma história que é o seguinte, né? Que os caras estavam lá, estavam jogando online. Ele pergunta, tá, mas tu consegue sempre acertar de primeiro com essas armas e tudo? O que tu fizesse? E diz ele que chegou a abrir a segurança do computador deles lá pro dono do servidor pra ver, mas por que que ele tava acertando? O que que acontece? Não acharam nada na máquina dele. Aí ele me contou o que que ele fez. Ele segurou a mira e marcou um pontinho no monitor dele, cara. Não, cara. Ele fez isso, ele marcou um pontinho no monitor dele, tava no pontinho, podia atacar sem a mira que ele acertava o cara. Bicho, olha, da cheater do cão. Cara. Não, tem um outro cheat famoso do Counter-Strike. Não é bem cheat, enfim. Que a galera pulava e atirava com a bazuca pra baixo. Ah, tem. E até tem um vídeo de um vídeo amador de um cara aí que. Um cara faz uns vídeos muito bons no YouTube, filmes com atores e efeitos especiais. É Fred Wong. Eu vou aquele japonês, tá? É um animal os vídeos do cara. Excelente. E ele fez um vídeo fazendo isso. Ele pula, joga pra baixo, e a bazuca, né? Pô, os efeitos especiais do cara. Tem vídeo de tudo quanto é jogo, Minecraft, Portal. Ele faz vídeo de tudo, é muito massa. Cara. Esse cara é muito bom, tem que deixar. Vale muito a pena, tem que deixar o link aí depois. É, a gente vai colocar no post sem os links pra vocês verem, cara. É muito legal. E, cara, eu acho que online, assim, de Lan House, foi mais o CS que começou, né, cara? Eu, como falei, nunca frequentei muito Lan House, né? Também não, cara, assim, muito pouco. E, bom, eu lembro muito, assim, só voltando um pouco ali da era do NES e tal, o Street Fighter a gente já falou, mas quando saiu em console foi uma febre também, né? Eu, pô, cara, eu gostava muito de jogar futebol do NES lá, o... International. Não, não era gay. International Superstar Soccer. Deluxe. Não sei se você jogava, mas era muito bom, cara. Puta merda. Não era minha praia, tinha... mas eu joguei muito também, cara. Cara, não tinha como não errar o gol, cara. Tu acertava ali na diagonal, na grande área ali, já matava. Gol. Clássico. Não, vai tomar banho, cara. Era gol clássico, tá ligado? Não e, tinha defesa. E era no International que tinha o artilheiro, o Alejo, não era? Alejo. Uhum. O Alejo. Nossa senhora. E foi até pro International do 64, continuava tendo o Alejo. O Alejo era o cara do... e no FIFA antigo... Era o Jean Coutinho. Jean Coutinho. Que era o Romário, né? Não era o Romário? Se tu olhasse assim, o bonequinho mais baixinho, moreninho, era o Romário. Baixinho, moreninho, tinha o cabelão na época. Camisa, era a mesma camisa do Brasil, né? Digo, ele era a camisa do número do Romário no Brasil. Uhum. Era o Jean Coutinho, era o artilheiro. E outro tinha o modo, digamos, o modo hard, que era jogar com o Qatar. Era o pior time, né, cara? Primeiro FIFA lá, um dos primeiros que tinha no Mega Drive, no Super NES, era muito clássico. Tinha o Qatar e o cara jogava com o Jacotiano, ó. O grande artilheiro aí. Ah, cara, agora que tu falou em Mega Drive, eu vou deixar escapar do Street of Rage, né, cara? É, excelente, né? Pelo amor de Deus. Nossa, cara, é clássico dos clássicos, né, ainda mais que eu tinha essa fita, né, cara? Eu tinha fita, então, meu Deus, joguei estupidamente esse jogo aí. Tinha um molequinho que tinha patins e subia na cabeça do outro, socava a cabeça do cara. É, os golpes dele eram meio que os resmungos, né? Se lembra? Muito viagem, cara. Pô, esses upgrades são muito bom também, cara. Também tem hoje em dia nas lojas virtuais dos Xbox e PlayStation, todos têm esses jogos aí pra baixar pro, uhum. A versão original, né? Eu tenho aqui também, a versão original, muito bom. Ah, cara, eu vou te dizer que Street of Rage eu joguei até no Master System, cara. Só que no Master System era só pra um player, cara. Não sei se alguém pegou. Cara, um player só não, acho que era dois, né? Sim, cara. Não, não, era um player só, cara. Eu me lembro, cara. Eu lembro de ter jogado eram três personagens, uhum. Street of Rage 1, eram três personagens e era um player só, cara. Era um dó, né, cara? Era uma sacanagem. Verdade, mas, apertava enfim. Um dos botões start e vinha o carro com a polícia e metia um bazucão, não era? Isso mesmo, esse aí que eu tô falando. Bem nessa. E era massa. É, eu não tive o Master System, não, eu cheguei a jogar no Mega Drive mesmo, aí dava pra jogar em dois normal, né? Tinha lá a opção pra dois. Uhum. Ah, cara, e nessa mesma linha aí vai o Final Fight, não pode deixar de mencionar, né, cara? O famoso Hagar, né, cara? Hagar, o horrível. Nossa, cara. Muito bom da voadora com as duas pernas. Pilão. É, pilão, bicho é foda. Jogos que você batia em mulheres, né, cara? Coisa que só os anos 80. As mulher bem bandidona com chicote, assim. Nossa, os jogos de Jones. Nosso jogo tão, de tão maior, politicamente tipo... incorreto, né? Batendo em mulheres, homossexuais. Eu não sei quem que era. Não sei quem que era. O cara lá com o coraçãozinho lá no braço, que tu tava batendo com um topetinho de Elvis, fala sério. Pô, complicado aquele cara ali. É. Tinha mulheres e tudo que tinha de gênero diferente do americano branco nos anos 80. Era pra levar porrada. Bate que é do mal. Uhum. Ah, cara, eu, assim, ó, já falando um pouco aí da era do computador, que pra mim foi meio que um intervalo entre os consoles, foi entre o Mega Drive, que, claro, a gente já jogou mais tarde do que. O resto do mundo, provavelmente, né? E eu tive o Mega Drive e depois eu fiquei muito tempo sem jogar console. Tinha o Mega Drive lá, mas veio o computador, né, cara, com seus jogos em 3D, o melhor gráfico. Então eu acabei jogando muito computador. Só que, assim, eu não joguei muitos jogos online da era do computador, sabe? Tipo, a galera que jogou o Ultima. E, assim, eu demorei muito a jogar jogos pela internet, né? Claro que as primeiras conexões eram precárias, mas muita gente já jogava, já dava o jeito lá. O próprio Diablo 1 e 2, eu praticamente não joguei online, cara. Eu não dava muita bola e acho que eu não tinha muitos amigos que davam muita bola também, então acabei não pegando. Não sei se vocês... quais são as experiências mais primárias de vocês com jogar online no computador, aquela coisa aí da internet. Quem que jogou mais? Cara, pra mim, Diablo 1 e 2 eu também eu não experimentei nada online, mas tinha uma galera que jogava já. Eu só fui começar a jogar jogo online mesmo quando já tinha DSL, com internet razoável, assim, que não precisava parar de desligar pra poder falar no telefone, aquela coisa toda. É que daí não dá, né? É, não dá nada. Escada não dá pra fazer online. Aqui em casa... Nossa, mas tinha uma raça que ficava de madrugada ali, cara. Não, aqui em casa ainda rola isso, cara. Aqui em casa tem um telefone do quarto que quando a gente tava jogando WoW, que a gente tava nas raids, eu ia lá, pegava o telefone e escondia. Se usar aquele telefone, cai a internet. Inclusive agora, se for lá usar, vai cair a minha conexão aqui, ó. Cai na... Mas é contornável, não é que nem antigamente. Eu acho que um pouco disso, talvez da minha demora, até o Gedu falou também, é que, assim, a conexão era ruim, e claro que os jogos também exigiam menos, mas enfim... E um pouco é que eu achava no começo difícil, acho que o cara tinha preguiça de mexer, aprender. Aí também quando começa, né, cara, que tu vê que é só clicar em multiplayer, criar sala e vamos que vamos, a coisa fica, o cara começa a se acostumar e vai, né, cara. É claro que assim, ó, acho que tudo isso que a gente falou de multiplayer é muito mais divertido tu jogar com um amigo, às vezes na sala, juntar o pessoal, tudo isso, cara. Às vezes jogar um jogo que tu não jogaria sozinho, em dois, em quatro player, uma coisa que o Eugênio gosta bastante, eu também, é muito divertido, né, cara? Só que acho que por isso que eu demorei um pouco a jogar esse multiplayer da internet, sabe? Mas agora, atualmente, assim, claro, já o cara liga ali o play, é muito fácil, né, cara? Tu entra no Call of Duty, tu entra num outro jogo, encontra alguém online, pode usar o chat, pode usar o voice chat, então fica bem mais legal, né, cara? Já fica mais divertido. Acho que o jogo de multiplayer online que marcou pra mim foi o WoW, cara, o World of Warcraft mesmo. Eu não joguei tão cedo assim, fui jogar aí em 2009, 2010, mas foi o jogo online que eu mais joguei, com certeza, assim, cara. Essa praga, né, muito Ragnarok, né? Essa doença, caramba. eu joguei pouca coisa, cara. Eu joguei Perfect World, pouca coisa também, tá ligado? Joguei o jogo mais bobinho que eu já vi na minha vida, que foi o Lunia. Joguei, mas é pela questão assim de jogar multiplayer, tá ligado? Que eu não conheci, eu não tinha muita experiência de jogar multiplayer online, né? Sim. Então esses dois foram que marcaram. E depois que veio a Steam ali, aí pronto, né, cara? Aí já era, né? Qualquer coisinha é multiplayer. Ah, é verdade, cara. E o Steam facilita a vida toda do cara, com jogo mais barato e um sistema online melhor, então... Cara, quando começou, eu joguei bastante coisa. Cara, eu tinha um jogo de sinuca que chamava Caron, eu jogava direto esse jogo, era muito irado. Nossa, peraí que eu vou procurar um vídeo aqui que eu não conheço essa porra. Nossa, era muito irado o jogo. Controlava o taco, assim, direitinho, todo 3D, e entrava numas ligas, assim. Nossa, muito viciante, meu pai ficou muito viciado, enchia o saco, não conseguia jogar. Joguei também um que parecia Worms, cara, que agora me fugiu um pouco, com os carinhas montados numas navezinhas. É, Gunbound. Esse jogo era legal também, cara. Nossa. Parecia o Worms online, assim. Bem legal. E o Ragnarok também, e depois o WoW. Ah, Ragnarok, né, cara? É um marco, né? É massa, cara. Explodiu o MMO. É, muito massa aquele jogo, cara. Muito bonitinho, aquele gráfico oriental, assim, porra. É, realmente, o Ragnarok, que eu não joguei nada, não posso falar, mas o gráfico é legal agora. Eu ficava indignado com meu irmão jogando Tibia, cara. Pelo amor de Deus, cara, você que tá aí... Eu pensei que era pra falar de jogo bom. Cara, mas assim, eu fico... alguma coisa tem que ter de bom nesse jogo, cara. Senão não teria tanta gente jogando, cara. Eu sempre me perguntei, por que que a raça joga isso? Sabe por quê? Por quê, cara? Porque é uma bosta, cara. Não pode, cara. Eles são desocupados. Não, cara. Eu sei por que eles jogam. Deve ter alguma coisa massa, cara. Eu não acredito nisso. Eu sei que o Paladino usa arco, mas... Forte do jogo, alguma coisa alguma assim. Peraí. Volta. O Paladino usa arco. Eu usa arco. Tá, enquanto tu atira, aparece uma flecha na tua frente. Então eu posso dar um recado pra todo mundo que tá aí, que joga Tibia, ou que já jogou e que gosta do Tibia, que tá nos xingando agora. Vai tomar... Ah, boa. Cara. Por favor, cara. Paladinos a arco. Acabou, cara. Acabou o mundo. Estragaram o RPG. Porra. Cara, eu posso estar falando merda, mas quase certeza que o Paladinos a arco. Eu lembro que isso era piada na época. Em algum lugar aí eu já li isso. foda, cara. Ei, o bom é que tu não vê o arco, né? Tipo, a flecha sai do teu corpo e, fim, e faz que atire o cu. A flecha sai do cu, cara. Não segura arma nenhuma. Ele fica na frente parado, batendo no bicho e aquilo ali é isso aí mesmo. Gabriel, o que que tu gosta de jogar online atualmente ou antigamente? Lembra alguma coisa aí? Ah, atualmente tem muita opção, né? O cara jogar online, mas... Depende de quanto o cara quer pensar, né? Hoje tem o WoW, o cara joga bastante, que é fácil de jogar, qualquer um joga. Desliga o cérebro? Né? Tem a combinação de dedo, o cara tem que fazer, tem que saber fazer a build. Ah, fazer quest. A não ser que tu não esteja metendo um PVP ou então raidando, né, cara? Que precisa de... Agora, jogo hoje, que eu vejo que tem dois que são fortes, é o LoL, né? E StarCraft, acho que estão dominando o cenário. StarCraft 2. Isso é verdade. A gente joga aqui, no pessoal que tá aqui, o Gedu, eu, Gabriel, todo mundo aí curte StarCraft, né, cara? É um jogo bem legal. E o LoL, os MOBAs aí, que eu também citei rapidamente no último cast, eu comecei, achei legal, cara, até porque eu tinha conhecido com Warcraft 3 por causa do Dota, né? Me interessei em aprender um pouco de Dota para pelo menos ver qual é a do jogo. Acho legal, como eu falei no outro cast, eu só não gosto muito da duração da partida. Acho que se fosse mais rápido eu ia curtir muito mais, né? Porque pode ser muito longa. É, um mínimo de 40 e poucos minutos, né? Menos que aquilo ali não vai ser nunca, né? Exatamente. E o LoL eu baixei porque, pô, tá aí para todo mundo gratuito, né, cara? O jogo tá aí de graça. Jogo bonitaço também. Jogo muito bonito e muito bem feito, cara. Realmente é um jogo muito legal. Acho que tem gente que fala mal pra caramba, de quem joga, né? Ou fala mal do jogo. Acho que não tem nada a ver, né? É um bom jogo. E assim, como eu já falei no outro cast, eu tô muito, muito interessado em jogar o Guardians of Middle-earth, né? Que é um MOBA que vai sair do Senhor dos Anéis. Quem não viu os vídeos, cara, eu vou colocar os links ali no post. Vou mandar pra vocês. Pô, muito bonito o jogo. Eu já gosto de Tolkien, já gosto da temática, então eu tô realmente afim de jogar esse jogo, cara. Esse aí eu vou jogar certo, sim. Pô, e assim, ó, é legal tu pegar um jogo desses multiplayer do começo, né? Tu não se sente tão perdido, tá ligado? Claro que sempre tem o cara que já tá apelando no começo. Ah, os caras têm habilidade racial, né, cara? Mas normal. Isso aí, pelo menos, tu tá começando, algum amigo teu tá começando junto, então já dá uma... Não dá aquela sensação de tá tão perdido, né? O cara vai pegar um Dota hoje em dia... Tem cara que joga há 8 anos, pô, é diferente, né? Então, é um jogo que eu tô bem afim de jogar, cara. Ah, eu tô curioso pra ver também, isso daí eu vou dar uma olhada. Vai ser pra Play e Xbox, né? Estranho não sendo PC um jogo desse, mas como já foi falado. Realmente não... Eu curto a ideia, mas eu não sou muito fã do gênero, não, cara. Prefiro... Continuo no StarCraft 2 aí... E tá bom. E tá beleza. Ô, cara, falando aí, falei do WoW, né, e tal. Tem uma história aí do WoW que, olha, galera, quem não conhece... quem não conhece, prepare o seu coração. O Gedu que tá comigo sabe. O Gabriel deve conhecer, deve ter falado. O Eugênio talvez também. Mas o Jonas eu acho que não conhece a história aí. E quem tá ouvindo aí, se prepare, cara. Então, assim, cara, a gente tava jogando em 2010, foi o ano que eu mais joguei WoW, né? Tava fazendo hard, fazendo tudo ali. E tava realmente na imersão do jogo, muito legal, assim. Eu gosto muito do conteúdo PvE, de endgame do WoW, sabe? Então, a gente tava fazendo a nossa raid semanal ali com um grupo na época, né? 10 pessoas, fazer raid, quem conhece sabe do que eu tô falando. E o horário é do domingo de manhã, né? O horário é muito bom. O cara acordava mal pra caralho, tinha que jogar o ouro. Mas, enfim, aí liguei o computador, o irmão do Gedu tava online, tava só eu e ele, esperando a galera chegar. E aí, tinha uns caras do nosso grupo que não eram da cidade. Tipo, 4 ou 5 eram amigos conhecidos da cidade, né? Se conhecem pessoalmente. E um pessoal que a gente conheceu no jogo. E aí um dos caras, cara, jogava ele e a namorada. Daí o cara entrou no jogo, tava todo mundo atrasado aquele dia. Ele entrou uns 15 minutos atrasado, e a gente, beleza, bom dia, bom dia. Aí falou, ô cara, a tua namorada não vai vir? Eles, pois é, cara, tô tentando falar com ela aqui, mas ela não tá respondendo. Aí tá bom, mais 10 minutos. Pô, cara, é tua namorada. Pois é, não tá respondendo, cara, e tal. Mais 5 minutos. Aí eu falei, pô, cara, falando no... falando TeamSpeak, falando por voz, né? Eu falei, ô, brother, vai ali e liga o celular dela. Ele, não, mas tá desligado o telefone dela. Ah, então vai na casa dela, né, cara? Bate lá na porta e chama ela, cara. Aí o cara, não, mas não rola, cara. Aí o irmão do jeito também insistiu, pô, brother, mas vai ali, porque ela mora longe, cara? Disse, não, é que ela mora em Portugal. Aí, ah, tá, ela mora em Portugal, tá. Aí fiquei pensando, né, cara, pô, mas... Fiquei pensando, pô, será que a mina viajou pra estudar? Será que ela viajou faz um tempinho agora, né? E aí, daqui a pouco, acho que foi o irmão do Edu que perguntou. Cara, assim, ó, foi ele que perguntou. Eu senti que ele ia perguntar isso e eu ia dizer, cara, não faz essa pergunta. Ele assim, ah, mas vocês se conhecem pessoalmente, né? Cara, e o cara só falou assim, ó, não. Não, cara. Foda. Cara, eu mutei o TS pra não rir na cara do cara, velho. E chat do WoW, eu e o Lipe ali, no meu amigo, dei o enter ali pra falar no chat por texto e... Quá, quá, quá, rindo pelo chat, cara. Meu, isso. Tá. Ah, e o bicho era todo protetor com ela, cara. Não deixava ela entrar no TeamSpeak direito, nem ela não entrava, ela não conversava. A ela... gente jogava e ela conversava por chat. Cara, o bicho era todo protetor, a gente achava que era a mulher do cara, foi descobrir, era uma namorada que ele tinha conhecido no Ragnarok. Nossa senhora. Ah, esse Ragnarok casamento dele. A gente conheceu no Ragnarok, aí tem um relacionamento e tal, e nunca se viram, a guria, uma maluca lá, japonesa, acho, morava em... Cara, em Portugal. Não sei se era portuguesa, sei lá, cara. Ó, a agora a questão é o seguinte, e era mulher mesmo? Não foi conferir. Pela foto que tinha no bagulho era, mas... Olha, cara, duas coisas. Se era portuguesa, tinha buço. Sacanagem, cara. E outra, se não, cara, é um gordo pelado, né, cara? Ah, todo... cara, tem muita chance de ser, cara. Porque ela nunca falou no microfone, que eu acho que o cara não deixava, sei lá. Então talvez nunca tenha falado com ele no TeamSpeak também. É, pode ser. Pode ser que ele nunca tenha ouvido a voz dela, então... É, porque quando eles foram falar... Pô, aqui, querido. Ó, eu tô gripado, cara. Ó, cara, sério. Cara. Aí depois aquele grupo acabou se desfazendo, porque teve os caras brigaram, roubaram. Eita, cara. Os caras queriam ser muito hardcore, né? Queriam ser profissional de... Queriam ser profissional, mas não queriam World fazer... World of Warcraft, não queriam fazer parceria, né? É, não. Jogava sozinho, não era em grupo, era cada um por si... É, aí não dá, cara, aí não dá. Mas olha, cara, essa foi a mais recente, essa aí, olha, vai ser a melhor por uns bons anos aí, cara. Vai. Nossa, namoro virtual desde o Ragnarok, rompendo barreiras dos oceanos aí. Ah, então tá, galera, valeu e até a próxima!